costume é só contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde a esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Fixo, mensal, contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde a esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Teóricas, táticas te cobram mais do que devia. Capitalismo, sismo, mecanismo que ninguém previa. Maratona, mercantil, disfarçada de gincana. E o homem varonil hoje virou pé de cana. É sociedade que era ufana, ha, já desistiu. E o céu azul anil descascou devido à guerra urbana. Eu tô cansado da ignorância, assuntos sem relevância. Golpes de primeira instância sazonal. Querem que seja de elite, gostando da suíte. Gastando com requinte no limite especial. Criando um exército fútil, nada intelectual. Esperando o quinto dia útil pra voltar ao seu normal. Fixo, mensal, contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Fixo, mensal, contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Guardado em vários cofres, cobiçado em vários modos. Ganhado, roubado, gastado em vários poços. Vazio, se afundou num rio. Cheio de beleza, com grandeza, mas mantendo o clima hostil. Passando horas a fio e conseguir é um desafio. E um pouco que consegue parece primeiro de abril. Não chega a ser problema, mas traz a solução. Dividindo o dividendo com toda a população. Se chega a ser problema, dilema é corrupção. Em guarda conta de mais um político ladrão. Cusão. Fixo, mensal, contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde a esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Fixo, mensal, contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde a esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Fixo, mensal, contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde a esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Fixo, mensal, contraditório. Primordial, orçamental, embora aleatório. Quem perde a esperança na vida e no amor verdadeiro, remédio vira dinheiro e banco vira purgatório.